Se você nunca assistiu ao filme A Noviça Rebelde, pelo menos já deve ter ouvido algumas das canções imortalizadas por Julie Andrews. Ou quem sabe tenha assistido a uma versão anterior do filme, intitulada A Família Trapp. Seja como for, a famosa família austríaca não foi invenção de ninguém. Existiu, existe ainda, e acaba de perder a mulher que começou a história toda, a baronesa Maria von Trapp, que morreu recentemente. Quem vai nos contar os detalhes são Sueli Gunn e Dulce Maltês, do Serviço Brasileiro da BBC. Julie Andrews cantando The Sound of Music, o tema musical do famoso filme A Noviça Rebelde. A mulher que inspirou o personagem de Julie Andrews no filme, a baronesa Maria von Trapp, faleceu recentemente, aos 82 anos de idade. O livro que ela escreveu, A História da Família von Trapp, serviu de base para o script de A Noviça Rebelde, um dos filmes de maior sucesso do cinema norte-americano. A vida da baronesa von Trapp teve, de fato, todos os ingredientes para um filme bem ao estilo de um conto de fadas. Aos 7 anos de idade, Maria Augusta Kutschera ficou órfã e foi recolhida a um convento em Salzburg, na Áustria. Aos 26 anos de idade, ela foi contratada temporariamente para ser a governanta de um nobre viúvo, o barão Georg von Trapp, e cuidar de seus 7 filhos. Ao que parece, o barão não era o homem sério e rígido retratado no filme. Segundo a baronesa, ele era gentil e bem-humorado. E ela acabou se apaixonando pelo barão e os dois se casaram. Além dos 7 filhos que o barão já tinha de seu casamento anterior, o casal teve mais 3 filhos. Mas em 1938, a situação na Áustria começou a ficar difícil. Hitler invadiu o país e o barão von Trapp era um crítico aberto do nazismo. A situação ficou ainda mais complicada quando a família, que fazia apresentações de canto em público, recusou-se a cantar numa das festas de aniversário de Hitler. Depois disso, a única coisa que restou aos von Trapp foi fugir da Áustria. A família partiu em segredo, cruzando os Alpes à noite e chegando finalmente aos Estados Unidos. Os von Trapp, que chegaram nos Estados Unidos com apenas 4 dólares, foram morar em Vermont, o lugar mais parecido com a Áustria. Nos 15 anos que se seguiram, a família ganhou a vida fazendo apresentações de canto pelos Estados Unidos e pela Europa. Finalmente, em 1949, Maria von Trapp foi convencida a escrever um livro contando suas experiências. O livro foi publicado e chegou a fazer algum sucesso. E o resto, como já sabemos, é história. O filme A Noviça Rebelde foi lançado em 1965, com Julie Andrews interpretando a baronesa. A Noviça Rebelde foi um dos filmes mais lucrativos do cinema americano. Mas a verdadeira baronesa, que vendeu os direitos de seu livro a uma companhia alemã, nunca recebeu um tostão das rendas de bilheteria. Entretanto, ela não se arrependeu disso. "Eu não preciso dos milhões faturados com o filme", disse a baronesa certa vez. "Eu já vi como a fortuna pode destruir o caráter de um ser humano", concluiu. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones on its way. To sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is lonely. I know I will hear what I've heard before. Julie Andrews e The Sound of Music, canção título do filme que no Brasil teve o nome de A Noviça Rebelde. A reportagem foi do Serviço Brasileiro da BBC. Madonna volta às paradas de sucesso. Vamos ouvir um pouco de sua música e um pouco da entrevista dada por Madonna à BBC de Londres. Como foi que você está? Last night I dreamt of San Pedro. Madonna, a gatinha sexy da música norte-americana, está de volta às paradas. Em poucas semanas, a canção La Isla Bonita, lançada em compacto e que faz parte do disco True Blue, está em quinto lugar. Para a energética estrela da música pop, isso não é nenhuma novidade. O disco True Blue já vendeu mais de 1 milhão de cópias e esta é a 13ª vez que a Madonna está entre as 10 mais vendidas aqui na Grã-Bretanha. Aliás, não contente em cuidar do seu próprio sucesso, Madonna ainda encontrou tempo no ano passado para compor uma canção e produzir um disco para o modelo e cantor Nick Kamen. Aqui ela fala da sua experiência. I want it to be really good, so he said I would have asked you, but I mean I didn't think you had time. And, well, I figured it's only one song, it could only take a week if you really organize ourselves. So Nick. Eu decidi fazer a música e produzir o disco porque acredito que o Nick tem tudo para fazer sucesso e só precisava de um empurrão. Além do mais, tudo foi feito em uma semana. Nick foi até Los Angeles e gravamos o disco lá. Mas eu não vou mais produzir ou compor para ele daqui para frente. Tenho outros planos e não tenho tempo livre. Tá aí a Madonna falando da sua vida super ocupada de estrela da música pop. Agora, numa tentativa de agradar a imensa plateia de mexicanos, porto-riquenhos, cubanos e outros latinos que vivem nos Estados Unidos, ela regravou La Isla Bonita e já está em quinto lugar. Essa menina é fuego, né, Paula? La Isla Bonita, com Madonna, nesta reportagem do Serviço Brasileiro da BBC. Para quem acha que os Beatles são coisa do passado, o Serviço Brasileiro da BBC tem uma novidade. Acabam de ser lançadas 55 novas gravações dos Beatles, desta vez em disco a laser. Incrível que pareça, esse é um dos mais recentes lançamentos da indústria fonográfica britânica. Pois é, pessoal, os Beatles atacam de novo. Infelizmente, o grupo não existe mais, como todos nós sabemos, mas 55 antigas gravações como esta, de 8 Days a Week, gravada em 1964, estão sendo relançadas aqui em Londres em disco laser, ou compact disc, como eles dizem por aqui. A qualidade sonora desses discos a laser é incrível e com certeza os Beatlemaníacos de todo o mundo vão ficar satisfeitos. George Martin, que produziu todos os discos dos Beatles há 25 anos, também foi o responsável por este relançamento. Aqui ele fala à Rádio 1 da BBC e explica por que as gravações dos Beatles em disco laser são mono e não estéreo, como desejariam alguns. They were going to put out stereos originally, but I persuaded them that the stereos that they had available were definitely not authentic. I mean, the Beatles hadn't done them, neither had I. And it was some chap who got hold of the original two. A ideia inicial era fazerem regravações em estéreo dos Beatles, mas eu convenci a gravadora a não fazer isso. Os Beatles, no início, não gravavam em estéreo. Alguém já fez péssimas regravações dos Beatles, usando dois canais mono, como se fossem estéreo, mas não era essa a minha ideia. Os primeiros discos foram gravados num tempo em que a tecnologia fonográfica era muito limitada. As gravações eram feitas em mono e nunca tivemos a intenção de torná-las estéreo. Elas foram lançadas em mono e assim devem permanecer. Os discos a laser apresentam uma ótima qualidade de som, mas o som é exatamente aquele que ouvimos há 25 anos atrás. Days a Week, com os Beatles em gravação a laser. A reportagem foi do Serviço Brasileiro da BBC. O mundo da música clássica ou erudita tem umas belas surpresas de vez em quando. Ora, encontra-se uma partitura desconhecida de um compositor renomado, ora, descobre-se que a maneira como uma peça vinha sendo interpretada pouco tinha a ver com as intenções do seu compositor. Pois bem, mais um desses achados acaba de acontecer, o manuscrito do último movimento da fantástica Nona Sinfonia de Gustav Mahler. Ouvimos um trechinho da parte final da Nona Sinfonia de Gustav Mahler, aqui interpretada pela Orquestra Filarmônica de Londres, sob regência do maestro Klaus Tennstedt. Agora o maestro Klaus Tennstedt, assim como muitos de seus colegas que já regeram ou mesmo gravaram suas versões orquestrais da Nona Sinfonia de Mahler, serão obrigados a repensar sua interpretação do último movimento desta obra, que é um marco da música sinfônica universal. Isto porque um musicólogo francês acaba de encontrar o manuscrito perdido deste último movimento, com anotações do próprio punho de Mahler. Até hoje, os maestros do mundo inteiro interpretavam este último movimento a partir da cópia revista por Mahler. Mas é nos manuscritos, ou primeira versão, que se encontram as anotações pessoais do compositor que são essenciais para o esclarecimento de certas intenções da música. Mesmo sem a parte final, os manuscritos incompletos da Nona Sinfonia de Mahler já foram publicados em livro. O movimento perdido foi encontrado entre os papéis deixados pela cantora lírica norte-americana Clara Clemens, que é filha do famoso escritor Mark Twain. Neste manuscrito, as anotações de Mahler deixam bem claro sua tristeza e pessimismo na época da criação da peça. Ele diz coisas como "Adeus, ó mundo amado." Ou, noutros momentos, embaixo das notas musicais, ele acrescenta "Adeus para a beleza e ao amor." Com esta descoberta, os maestros do mundo talvez venham a mudar algumas entonações e acentuações rítmicas do último movimento da clássica Nona Sinfonia do último grande mestre romântico vienense. Pouquinho do último movimento da Nona Sinfonia de Mahler, cujo manuscrito original do compositor foi recentemente descoberto. Dulce Maltês e Eduardo San Martín, do Serviço Brasileiro da BBC. Enquanto a AIDS continua se espalhando inexoravelmente pelo mundo, cada país vai tomando as medidas que julga adequadas para tentar conter a epidemia. Nesta reportagem do Serviço Brasileiro da BBC, um resumo do que vem sendo feito em diferentes partes do planeta na tentativa de se impedir o alastramento ainda mais rápido da doença. Somente na Europa Ocidental, o número de casos de AIDS notificados à Organização Mundial de Saúde triplicou nos últimos 18 meses, passando de 1.500 para 4.500 casos. E agora, o alastramento da AIDS está seguindo o mesmo padrão detectado nos Estados Unidos, onde o número de casos dobra a cada 9 meses. Mas ao contrário da África, onde a doença afeta tanto homens quanto mulheres, aqui na Europa Ocidental, a incidência de AIDS ainda se verifica primariamente nos chamados grupos de risco, homossexuais masculinos, viciados em drogas e prostitutas. Como exames de sangue em toda a população é uma medida quase que impraticável, os especialistas acreditam que seria sensato fazer exames nesses grupos de risco. Mas a medida poderia levar grupos de defesa aos direitos civis a protestarem, já que muitos acreditam que semelhante medida seria discriminatória e constituiria uma invasão de privacidade. Entretanto, alguns países europeus já introduziram ou pretendem introduzir exames de sangue para certos grupos, exames estes que serão compulsórios em alguns países. A Bavária, um estado da Alemanha Ocidental, adotou rígidas medidas que incluem exames de sangue obrigatórios para todos os homossexuais e prostitutas, bem como para detentos, pessoas que se candidatem a empregos públicos e estrangeiros que não pertençam à comunidade econômica europeia e estejam tentando obter residência na Bavária. A Turquia também introduziu exames de sangue obrigatórios para todas as prostitutas do país. E a Áustria está incluindo testes para detecção de AIDS nos exames de saúde regulares que são oferecidos às prostitutas licenciadas. A França, que é o país europeu com o maior número de casos de AIDS, pretende introduzir exames de sangue para todas as pessoas que tentem obter uma licença de casamento, apesar de que um resultado positivo, ou seja, a detecção do vírus da AIDS, não impedirá a pessoa de obter a licença para se casar. Segundo informações, a Áustria está realizando exames de sangue em candidatos a empregos públicos e em pacientes de alguns hospitais, sem que as pessoas saibam que estão sendo testadas, para ver se são portadoras do vírus da AIDS. E aqui na Grã-Bretanha, estão em discussão propostas para que sejam realizados exames de sangue anônimos em pacientes hospitalizados e em mulheres grávidas. Em alguns casos, estrangeiros que entram no país, às vezes como estudantes, podem ser portadores do vírus da AIDS. Por esta razão, muitos governos estão pensando em introduzir exames de sangue para estudantes estrangeiros, e alguns países já adotaram esta medida. A Bélgica vai requerer que estudantes estrangeiros se apresentem anualmente para exames de sangue, e a Finlândia também fará o mesmo, além de introduzir exames de sangue para estudantes finlandeses que retornem ao país depois de estudar no exterior. O Japão pretende introduzir brevemente uma lei que proibirá a entrada no país de estrangeiros que sejam portadores do vírus da AIDS e concederá às autoridades da área médica o poder para ordenar que pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus façam exames de sangue. A China está obrigando estudantes estrangeiros a apresentar um certificado médico comprovando que não são portadores do vírus da AIDS. E a Índia está exigindo exames de sangue obrigatórios por parte de estudantes estrangeiros. A Índia já deportou um cidadão suíço, portador do vírus da AIDS, e a Coreia do Sul pretende introduzir, dentro em breve, uma lei que vai permitir às autoridades deportarem estrangeiros que sejam portadores do vírus da doença. A Indonésia, por outro lado, não permite que estrangeiros portadores do vírus entrem no país. A Organização Mundial de Saúde vai lançar brevemente uma grande campanha contra a AIDS no sudeste da Ásia, e a campanha vai se concentrar principalmente nas Filipinas, país que atrai anualmente milhares de turistas do sexo masculino, e onde até agora o número de casos de AIDS ainda é pequeno. A campanha da Organização Mundial de Saúde vai focalizar o problema da prevenção da doença e salientar a importância do uso de preservativos como maneira de se evitar a contaminação. E agora nós vamos falar um pouco de gorduras e regimes. E principalmente do regime que em inglês se chama apropriadamente de yo-yo, ou seja, aquele regime em que a pessoa perde peso apenas para recuperá-lo em seguida, num processo que parece não ter fim. É o mesmo movimento do yo-yo, vai e volta. É comum que, nesses casos, a culpa recaia sobre a própria pessoa que está se submetendo ao regime. Os médicos tendem a culpar a pessoa obesa que não estaria seguindo à risca o regime. Mas a verdade é que muitas vezes a pessoa segue o regime e nem por isso emagrece. Isso agora está sendo provado em pesquisas feitas nos Estados Unidos. Muitos gordos ingerem o mesmo número de calorias que uma pessoa de peso normal e, no entanto, permanecem gordos. As pesquisas mostram que apenas uma em cada 10 pessoas que se submetem a um regime acaba emagrecendo e, mais importante, mantendo o novo peso. Mas os pesquisadores americanos não perdem as esperanças. Na verdade, alguns deles estão até otimistas. É esse o caso do Dr. Julius Hirsch, especialista da Universidade Rockefeller em Nova York. Em recente entrevista à imprensa, ele deu a seguinte declaração. Nós estamos realmente animados com as perspectivas que foram abertas com o desenvolvimento de técnicas na área da biologia. Nós estamos, por exemplo, tentando reproduzir o gene que faz um rato ficar gordo. O organismo do homem é diferente e, além disso, há vários tipos de obesidade. Mas eu acho que em menos de 10 anos nós saberemos como o gene da obesidade atua. E eu também acho que até lá nós entenderemos melhor os fatores biológicos que regulam a gordura do corpo e saberemos como manipular esses fatores com remédios. Opinião do Dr. Jules Hirsch. Esta matéria foi extraída do programa Ciência em Foco, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres.